muitas vezes de Jesus, porém nunca eu quis acreditar de um Cristo que morreu em uma cruz, crucificado para o mundo salvar. Já sei que o caminho é Jesus. Já sei que o caminho é Jesus. Hoje crente na pessoa de Jesus, felicidade sei que posso desfrutar, caminhando, carregando a minha cruz, na certeza que no céu irei morar. Já sei que o caminho é Jesus. Já sei que o caminho é Jesus.